E uma alerta aos motoristas apressadinhos das rodovias do Brasil. A Polícia Rodoviária Federal já disponibilizou, principalmente para os trechos da BR-277 sob responsabilidades da Delegacia 7/5, um novo equipamento de fiscalização. Muito mais eficiente e tecnológico, o aparelho, que é tipo pistola, mede a velocidade dos veículos em deslocamento até uma distância de 2 km, com a vantagem de, além de fazer a fotografia do veículo, também faz a imagem em filme, o que deixa bem claro para o condutor o seu ato infracional cometido. O equipamento foi usado na BR-277 durante a operação de prevenção da vida durante o Natal. Na tarde desta quarta-feira, a equipe da Polícia Rodoviária Federal montou o equipamento no trecho onde a maior velocidade é empregada, do viaduto de Três Lagoas até a região do Teatro Plaza Foz. Coincidentemente, também é o local onde o maior número de acidentes acontecem. E para provar a teoria de que motorista apressadinho comete imprudências e provoca tragédias, cerca de 70% dos automóveis que passaram pelo posto de controle da PRF estavam acima da velocidade permitida. Agora fica a dica: quem cometer infração de trânsito pode até perder a carteira de habilitação, dependendo da velocidade em que o flagrante for feito. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.